no swing do Alanastronomia. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Oh, mas quando toco o pagodão a novinha, vai, vai Jota, vai Jota, vai Jota, vai Jota, vai Jota. Swingão, a novinha vai no chão. André Cedeas, a